Sagrada original. Aham. Melhoria. Yeah. Pensando nela, escrevi esse poema. Arruma a mala, tamo indo pra Wakanda. Esquece as dores e de todos os problemas, que no fim do jogo a gente vai mostrar quem manda. Eu lavei minha alma, tomei banho de lavanda na minha casa com piscina, dois andares e varanda. Não é ter de tudo, é dar tudo pra quem se ama. 20 anos nesse jogo e minha rima não desanda. Nunca foi pela fama, é pelos fãs. Dar algo de melhor pras nossas mães. Os sonhos foram simples, mas nunca pequenos. Nos cobram humildade e não sofrer o que sofremos. Nascemos pra ter tudo e por pouco nós morremos. Foda de pensar de quantos nem nos despedimos. Almas imortais, pensamentos destrutivos. Difícil amor próprio quando você tá perdido. Só sei que eu já chorei, já sorri, levantei, já caí. E rima disso tudo é responsa de MC. Eu tenho muito pra falar, nada pra pedir. Quero tá preparado quando outra bad vir. Saudade das roupas falsas e a gente verdadeiro. Mas parte de ter tudo é não sermos mais os mesmos. Essa merda nos corrompe. Assumo os meus erros, uns amigos eu nem vejo, mas espero ainda revê-los. Ainda me lembro ela dizer assim: tudo que eu quiser, essa vida ainda posso ter. Depende mais de lutar do que somente querer. E ainda me lembra ela dizer assim: tudo que eu quiser nessa vida ainda posso ter. Depende mais de lutar do que somente querer. Depende mais de lutar do que somente querer. Yeah. Pera. Gangue.